Vou conversar agora por telefone com a Roseli de Oliveira, ela que é coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital Ministro Costa Cavalcante, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Roseli. Bom dia. Vamos falar um pouquinho aí sobre ações de incentivo, né, à amamentação. Estamos, inclusive, num período aí que é considerada a Semana Mundial da Amamentação? Isso mesmo. Nós estamos... Todos os anos, em agosto, a primeira semana de agosto, nós comemoramos a Semana Mundial do Aleitamento Materno, né? Então, de 1 a 7 de agosto de cada ano, nós temos um tema, que é colocado pela UABA, né? Que é um órgão internacional que intermedia essas semanas, né? E esse ano, o tema é amamentação é a base da vida. E sempre tem um objetivo. Esse ano é trabalhar a divulgação da prevenção de todas as formas de desnutrição, garantir a segurança alimentar e até auxiliar na quebra, né, do ciclo da pobreza, que o aleitamento materno pode contribuir imensamente. E vamos falar até um pouquinho sobre essa questão dos benefícios, né, do aleitamento materno, porque a gente acompanha que até em funções, né, como até em razão aí de que a licença maternidade aqui no Brasil para as mulheres que trabalham no setor privado acaba sendo de apenas 4 meses, enfim, muitas mulheres acabam interrompendo aí esse processo de amamentação. Agora, é fundamental aí que pelo menos nos 6 primeiros meses de vida essa criança receba a alimentação direto do peito? Isso, nos 6 primeiros meses de vida seriam exclusivamente, né, somente leite do peito. O ideal é que continue depois, mas daí a criança, a partir do 6º mês, inicia os outros alimentos, né? Os alimentos saudáveis, que vão se somar também ao aleitamento materno. Quais são os benefícios, até que, conforme estudos aí, ficam para a vida, né, desse processo aí de aleitamento nos primeiros 6 meses exclusivo? Isso mesmo, é para a vida, porque além dos benefícios diretos de evitar doenças como diarreia e infecções respiratórias, que já é mais que comprovado, hoje a gente já tem novos estudos mostrando que o impacto da amamentação é para a vida inteira. E com doenças como obesidade, hipertensão e diabetes, reduzindo a chance desse indivíduo ter essas doenças da vida adulta. Existem estudos até mostrando a relação da criança que é amamentada quando se fala muito dessa relação com o QI, né, o coeficiente de intelectual. Essa criança que é amamentada, segundo estudos bem grandes e bem sérios, mostra que essa criança vai se tornar um adulto, que vai ter mais tempo de estudo e automaticamente tendo acesso a rendas melhores. Então é uma coisa muito incrível a amamentação, até nesse aspecto, contribuir, né? Pois é, mas existe também um lobby muito forte, a gente acompanha aí, especialmente, né, da indústria de alimentos, com relação aos produtos, né, que são feitos aí como substitutivos, entre aspas, né, da amamentação. O que é que pode ser esclarecido até para as mães, para os pais, quanto a este ponto? Então, os substitutos do leite, como eles são chamados, né, na verdade, eles substituem o leite do qual é a origem deles. Por exemplo, um leite em pó de vaca, né, que é um leite em pó, e proveniente do animal, do mamífero vaca, vai ser fundamental para o bezerro. O humano precisa do leite humano, do leite da própria mãe. Cada espécie, leite humano, ele é espécie específico. Isso significa as características do leite materno de cada mãe para o seu filho, né? Então, assim, o leite que vai ter defesas para a criança é o leite materno da criança que é amamentada, né, pela própria mãe. E essas defesas variam conforme a espécie. A espécie humana precisa das defesas das doenças relativas aos seres humanos, concorda? Pois é, é um assunto aí que realmente até precisa de mais atenção, né, por parte das pessoas. Agora, Foz do Iguaçu conta com um banco de leite humano para aquelas situações justamente em que as mães, por algum problema, não conseguem amamentar ou a criança fica no hospital, enfim. Como é que uma mulher pode até colaborar com esse banco de leite humano, no caso aí das mulheres que têm até sobras de leite, né, em algumas ocasiões? Isso mesmo. A mulher que amamenta seu filho, em alguns períodos, ela pode ter leite sobrando. E esse leite que sobra, é muito importante que ela retire, em primeiro lugar, para a saúde da própria mama, para que a mama não fique empedrada, não acaba desenvolvendo uma mastite. Então, é saudável para ela tirar. E se ela vai tirar, ela pode doar. Então, na verdade, são duplos benefícios. A primeira beneficiada é a própria doadora. E ainda, em consequência de um bem-estar para ela própria, ela vai estar ajudando a salvar vidas de bebês internados em UTIs, que não têm acesso, em alguns períodos, ao leite da própria mãe, né? E geralmente é o período mais crítico, o período inicial em que ele está lá, nasceu prematuro, tem alguma infecção. E a defesa do leite humano é fundamental para ele. Então, é importante que as mulheres saibam tirar o próprio leite, porque elas precisam disso para resolver suas dificuldades com a amamentação e ter uma amamentação de sucesso com o próprio filho. E o que ela retira de excesso, ela doa e ajuda a salvar vidas. Inclusive, né, explicações aí sobre esse procedimento, de como fazer a retirada, tudo mais. A mãe, ela pode procurar aí o Banco de Leite Humano para receber todas essas orientações? Com certeza, o Banco de Leite está à disposição para isso, né? Além de ser um local onde recebe doações de leite, ele é prioritariamente uma casa de apoio da amamentação. Então, todas as mães que têm dificuldade na amamentação, antes de pensar em desistir, procura o Banco de Leite de segunda a sexta, das 7 às 13 horas, para a gente tentar contribuir, colaborar, informar, né, trocar com essa mãe experiências para que, quem sabe, ela consiga sim amamentar com tranquilidade, com prazer e sem dor. Inclusive, vamos destacar aqui o endereço, o Banco de Leite fica bem pertinho do Hospital Costa Cavalcante, né? Isso mesmo, fica na quadra ao lado, na Avenida Gramado, ali na Vila A, na quadra ao lado do Hospital Costa Cavalcante. Conversei aqui com a Roseli de Oliveira, ela que é coordenadora do Banco de Leite Humano aí do Hospital Costa Cavalcante, falando um pouquinho aí sobre essa Semana Mundial da Amamentação, né, que é recordada agora na primeira semana de agosto. Roseli, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço a oportunidade.